Língua e me ignora, chamo e me esnoba, me deixou na fossa, não me acho no lixo, mas me jogou fora. Já passou da hora, o mundo dá voltas. Depois cê não chora, o cupido foi embora, eu vou de meiota. Agora é pão nas moças, eu toco em todas, não sou trouxa. Foi sua culpa e hoje não consigo. De ponta amar a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Damiel Vídeos. Agora é pão nas moças, eu toco em todas, não sou trouxa. Foi sua culpa, hoje não consigo amar. Sua culpa e hoje não consigo amar. Por isso eu taco em todas, sem amor e pouca roupa. Vou embora antes de me apaixonar. Agora é pau nas moças, eu taco em todas, não sou trouxa.